Thank you. Então, deixa de ter mudanças. Vai começar. Estava, quando vocês disseram que começou logo, eles estavam a falar. Thank you. Estava bem, ou até aqui não, até atrás um bocadinho. As voltas estão trocadas, ok? Olha, tudo bem, passar a outra. Olha que não. Diz, Paulo, diz lá, estou a ouvir.